Glória Groove, problema. Freud Evandro César. Daí yeah. No dia em que eu conheço o boy, ele me chama de chata. Deus negro no colar de prata. Não sei nem como ele foi insistir. E eu confesso que eu não resisti. Mandou assim pra mim o pretty boy, príncipe encantado, que não tinha mais condição de não ficar do meu lado. E eu acreditei, e o groove todo a ele eu entreguei. Tudo de repente, não sei bem porquê, mas começou a mudar na gente. Quantas vezes eu te vi chorar na minha frente. Me pego pensando no que eu podia ter feito diferente. E eu disse, esse boy é problema. O jeito que ele dramatizou é coisa de cinema. Eu disse, esse boy é embaçado. Vive criando situação pra não ficar do meu lado. Ah, ah, é problema. Ah, é problema. Ah, é problema. O boy é problema. Ah, é problema. Ah, é problema. Ah, é problema. O boy é problema. Ele é problema do começo ao fim, rosto de um querubim. Mas tenta bater de frente e ver se o jogo não acaba assim. Se o meu amor eu jurei, ao som de Lana Del Rey, tu nunca vai poder dizer que eu não me dediquei. Cê vai fazer o quê? Agora é tarde, eu já tô na sua. E eu vou fazer o quê? Se só de te ver quero ficar nu. O que esse moleque tem? Eu sei que não me faz bem. É só ele dar start que eu entro no jogo também. Tudo de repente, não sei bem porquê, mas começou a mudar na gente. Quantas vezes eu te vi chorar na minha frente. Me pego pensando no que eu podia ter feito diferente. E eu disse, esse boy é problema. O jeito que ele dramatizou é coisa de cinema. Eu disse, esse boy é embaçado. Vive criando situação pra não ficar do meu lado. Ah, ah, é problema. Ah, é problema. Ah, é problema. O boy é problema. Ah, é problema. Ah, é problema. Ah, é problema. O boy é problema. Não fica tristinho não, bem. Que sem você vou ficar bem. 99 problemas na mão e com certeza tu não vai ser o meu número 100. Fica nesse vai e vem. Não vai fazer bem pra ninguém. Para de achar que pra estar junto cê tem que jogar com a mente de alguém. O seu problema é achar que sempre o problema sou eu. E o meu dilema é perceber que tu não mereceu esse amor que ela te deu. Todo calor que cê recebeu. Vou te contar se caso não falaram cê tem um problema. E eu acho que não é problema meu. Eu disse, esse boy é problema. O jeito que ele dramatizou é coisa de cinema. Eu disse, esse boy é embaçado. Vive criando situação pra não ficar do meu lado. Ah, ah, é problema. Ah, é problema.